A popularidade da devoção a São Pedro é captada, de modo especial, nas festas juninas, quando o povo celebra a alegria do convívio fraterno, em meio a quadrilhas, comidas e bebidas típicas da ocasião, em volta da fogueira triangular, acesa geralmente por alguém que leva o nome do santo, e das brincadeiras em torno do pau de sebo. Por sua estreita relação com Jesus e pela importante presença e atuação no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos, Pedro exerceu forte influência na vida da Igreja desde o seu início da fé cristã. Por sua humanidade e simplicidade no aprendizado junto ao Mestre de Nazaré, conquistou o coração e a admiração dos fiéis. Devotos e devotas que visitam o Vaticano não deixam de tocar os pés da estátua de São Pedro ou de orar em seu túmulo, seja para agradecer graças alcançadas, seja para pedir sua intercessão. A festa litúrgica de São Pedro está entre as mais antigas do cristianismo, sendo anterior até mesmo ao costume de celebrar o Natal. Já no século IV, havia a tradição de celebrar três missas em sua festa. Entre as datas celebrativas do calendário litúrgico da Igreja Católica, há a tradicional festa em 29 de junho, a festa da Cátedra de São Pedro em 22 de fevereiro e a festa da dedicação de sua Basílica em Roma em 18 de novembro. Nascido em Betsaida, pequeno vilarejo às margens do Lago de Genezaré, conhecido como Mar da Galileia, no norte de Israel, seu nome de nascimento é Simão. Ao reconhecer Jesus como Messias, filho do Deus vivo, recebeu do Mestre o nome de Pedro, que significa pedra, a rocha sobre a qual a Igreja seria edificada. Pedro era pescador quando Jesus o chamou e disse a ele que se tornaria um pescador de homens. De fato, o testemunho de Pedro transformou-se numa fonte atrativa para a fé cristã. São inúmeras as pessoas, comunidades, igrejas e cidades que o têm como patrono querido. No contexto da prisão de Jesus, Pedro negou por três vezes conhecê-lo ou segui-lo, mas, ao cair em si, arrependido, chorou amargamente. Tempos depois, o próprio Jesus ressuscitado, ao manifestar-se aos discípulos, curou todo o sentimento de culpa do coração de Pedro. Permitiu que, por três vezes, Pedro dissesse publicamente: Mestre, tu sabes que eu te amo. Nessa ocasião, ele recebeu de Jesus preciosa missão: apacentar o rebanho de seguidores, cuidar da Igreja. Essa missão particular do apóstolo, líder inconteste do grupo de discípulos e discípulas, é descrita também com os simbolismos das chaves do reino dos céus que Jesus prometera passar a Pedro, recomendando: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Pedro assumiu a responsabilidade de garantir que todos tivessem acesso ao reino de Deus, pois, como bem mostram os evangelhos, o reino deve ser aberto para todos. Devido a isso, nas imagens de São Pedro, ele carrega chaves em uma das mãos. A devoção popular estica esse simbolismo e o reconhece como o porteiro do céu e aquele que controla as chuvas, abrindo as comportas do firmamento. Nos Atos dos Apóstolos, as pessoas que escutavam a pregação de Pedro reconheciam que ele continuava a missão do próprio Jesus. Além de procurarem tocar em seu manto ou deixar que a sombra dele passasse sobre elas para que fossem curadas, acolheram os ensinamentos de Pedro quando este ensinou o caminho de superação do rigor das leis de pureza alimentar. Não chamem de impuro o que Deus criou. Pedro e Paulo foram determinantes no primeiro concílio da Igreja em Jerusalém, quando acolheram os não-judeus no seio da fé cristã. Por pregar o Evangelho destemidamente, Pedro foi preso e libertado diversas vezes. depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, foi para Roma. De lá, liderou a igreja que, apesar das dificuldades e perseguições, crescia em tamanho e fidelidade à proposta de Jesus. Por volta do ano 64, durante a perseguição de Nero, milhares de cristãos foram sacrificados após o incêndio de Roma. Quando os romanos descobriram o paradeiro de Pedro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz por ser o líder da Igreja de Jesus. No derradeiro momento, Pedro não se julgou digno de morrer como seu mestre. Seus algozes, então, o crucificaram impiedosamente de cabeça para baixo. Por ter cumprido sua missão para toda a igreja em Roma e, sobretudo, por ter aí testemunhado com seu sangue a fé inabalável em Jesus como o Cristo, Pedro é reconhecido pelos católicos como o primeiro Papa. Ele é ícone de unidade e fonte de comunhão na mesma fé, esperança e caridade. O local onde foi martirizado é na região onde hoje fica o Vaticano. Seus restos mortais estão sob o altar da Basílica que leva o seu nome em Roma. Na Bíblia, conservam-se duas cartas atribuídas a Pedro, nas quais anima e exorta as primeiras comunidades cristãs a permanecerem firmes na fé. A tua história de vida, querido São Pedro, junto a teu mestre e nosso mestre, Jesus de Nazaré, nos aproxima de vós. Ela revela o poder da misericórdia e do amor de Deus para transformar e fazer maravilhas na vida de quem abre a Ele o coração. Nós admiramos tua humildade ao reconhecer-se pecador, tua vontade para mudar e tua capacidade de entregar-se ao anúncio do reino e dedicar-se à vida da igreja. Intercede junto a Deus por nós, para que tenhamos força e coragem, para cultivarmos a mesma confiança e atitude que tiveste. Amém.